podcast Mídias e Modos. Olá a todos vocês, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Mídias e Modos. No programa de hoje, resolvemos sair um pouco do nicho podcast e decidimos falar sobre blogs. Para me ajudar, eu chamei o Marcos Lemos do Ferramentas Blog. A entrevista com o Marcos está um pouco longa, mas muito informativa. Eu espero que vocês gostem. Na semana que vem, teremos uma entrevista com a Mafalda do blog Mona Lisa de Pijamas. Nosso convidado de hoje é o Marcos Lemos, do ferramentasblog.com.br. Não, só ferramentasblog.com. É, só .com? Só .com. Agora que eu reparei que redireciona, né? Ele redireciona, exatamente. Beleza. Marcos, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Bom, como você já disse, meu nome é Marcos Lemos e meu principal projeto é o ferramentasblog.com, na blogosfera, com o meu trabalho de internet. Mas eu não sou blogueiro só de profissão, minha profissão mesmo, eu sou professor. Eu sou formado em teologia e filosofia pela PUC de Belo Horizonte. Ao contrário do que a maioria pensa também, de que eu seja formado em alguma área de TI ou de qualquer coisa da área de informática. Eu não sou formado em marketing, não sou formado em nada disso. E hoje eu sou professor de língua portuguesa, professor de ensino religioso. E tenho me destacado como blogueiro já há mais ou menos uns 2 anos, mas tem pouco tempo então que eu comecei nesse mundo de internet. Tem virado meu trabalho, tem ocupado bastante meu tempo, mas a minha profissão mesmo, eu sou professor. Tanto é que lá no blog o pessoal de vez em quando me chama de professor. Particularmente eu acho isso fascinante, você é formado em teologia e veio parar na blogosfera. Explica pra gente como é que se deu essa mudança. Você veio por uma questão de curiosidade ou você já estava focado nas questões do negócio? Como é que se deu essa passagem aí? Explica pra gente. Eu comecei exatamente como todo mundo começa. Eu criei um blog, primeiro por curiosidade, porque isso estava em evidência, como está hoje. Mas eu comecei em 2007, criei um blog pessoal, que eu ainda tenho ele, que é o lemosideias.com. Esse é um blog estritamente pessoal, eu só trato de coisas que eu gosto, escrevo de vez em quando. Não trabalho nele de forma extremamente sistemática, quase não sigo as coisas que eu ensino no outro blog, no ferramentasblog.com, é verdade, e, porque depois o pessoal entra lá e fala assim, pô, o cara não faz nada do que ele está ensinando, porque aquele é meu blog pessoal, foi lá que eu comecei, e eu nunca quis deletá-lo, eu sempre mantive ele aberto, e era para eu poder escrever sobre teologia, escrever sobre filosofia, política, relações internacionais, esses temas assim que eu gosto, que eu curto como leitor, temas sobre literatura, sobre capoeira, coisas que eu curto, e eu queria um lugar para eu poder deixar textos, despejar coisas que eu escrevo, para facilitar, para compartilhar com os meus amigos. E com isso eu comecei a gostar, comecei a aprender, e percebi que era difícil, que não era tão simples crescer, desenvolver um blog legal. E quando eu procurava informação, eu procurava e encontrava sempre aqueles blogs de nerd escrevendo para nerd, de geek escrevendo para geek. E eu não sou nerd, não sou um geek, eu gosto muito de tecnologia, mas eu não me enquadro nesse grupo. Eu sou meio nerd de escola, de faculdade e tal, mas não um nerd de informática, de tecnologia. Mas eu comecei a perceber que essa linguagem não atendia todo mundo. Por exemplo, se um senhor de 70 anos resolver ter um blog, ele dificilmente encontraria informações numa linguagem mais acessível. E aí eu comecei a reunir os tutoriais que eu aprendia em outros blogs e comecei mesmo quase que reescrever tutoriais, refazer os tutoriais segundo aquilo que eu entendia que eles deveriam funcionar e comecei a escrever sobre isso. As pessoas começaram a acessar, eu mudei, lógico, a linguagem, né, passei para uma linguagem mais acessível, mais prática, mais fácil, e foi daí que surgiu o Ferramentas Blog. Mais tarde, isso foi em 2008, quando foi agora no final de 2009, início de 2010, é que eu percebi que meu blog estava bastante grande, que tinha muito acesso, e que aquilo estava começando a virar meu trabalho, porque eu já estava ganhando alguma grana, não só com AdSense, que é um sistema de afiliados que a maioria dos blogueiros usam, mas tinham anunciantes procurando, tinha muita gente procurando mais conteúdo do que eu conseguia publicar. Então eu comecei a transformar isso num trabalho mais sistemático, mais profissional. E de lá para cá, especialmente agora nesse ano de 2011, o ferramentasblog.com virou um trabalho extremamente profissional, principalmente com a ajuda depois que eu comecei a ter, que virou quase meu sócio, que é o Cláudio Sanches, que virou meu editor para o WordPress e desenvolvedor do blog, né, e dos projetos que a gente tem. Mas foi mais ou menos assim que eu comecei até chegar hoje, né, de forma bem resumida. Você falou aí de AdSense, aí surge aqui uma dúvida. Os programas de afiliado ainda são uma opção viável para o blogueiro iniciante? Ainda dá para lucrar com isso? Essa é a pergunta que mais aparece. Qual é a forma mais lucrativa de se ganhar dinheiro com blogs? O AdSense ainda é uma forma lucrativa de se ganhar dinheiro com blogs, principalmente se você tem um tráfego constante e crescendo, se você superou problemas com o Google Panda, que é essa atualização nova do Google. Quer dizer, se você não perdeu posicionamento, se você não perdeu visitas vindas do Google e se suas visitas estão crescendo. E visitas crescendo, não vou te falar em números, mas vamos inventar um número aqui só para a gente não falar que não deu nenhum parâmetro. Vamos dizer assim, 1.000 visitas diárias talvez seja um número onde o AdSense já passa a ser rentável de alguma forma. Mas é difícil falar exatamente em números. Outros programas de afiliados depende muito do seu nicho, da área que você usa para publicar, qual o assunto do seu blog. Porque tem assuntos que tem muitos anunciantes e tem poucas pessoas escrevendo sobre ele. Tem outros nichos que tem poucos anunciantes e muita gente escrevendo sobre ele. Um exemplo, por exemplo, é tecnologia. Blogs de tecnologia existem aos milhares, mas não existem milhares de empresas de tecnologia. Então os programas de afiliados de empresas de tecnologia talvez não sejam tão rentáveis, porque é a lei da oferta e da procura. Quando o pessoal me pergunta qual o melhor programa de afiliados, eu sempre digo que o melhor é você mesmo. Você é o melhor programa de afiliados de você mesmo. Você deve ter algum produto a oferecer para o seu público, que mesmo que seja apenas produzir conteúdo, mas isso já é um produto. Como você pode transformar esse seu produto, você, o seu conteúdo, em algo rentável? Essa é que é a mágica da internet para se ganhar dinheiro. E essa é a parte mais difícil. E, como dizem, isso separa os homens dos meninos. Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos. Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos. Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos. Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos. Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos. Teu blog vem crescendo desde então, eu acho que o teu público cresceu também, deve ter mudado. Eu reparei que recentemente você começou a hospedar o seu blog num servidor dedicado. Você poderia dizer pra gente quais são as principais diferenças desse primeiro período em que você começou com poucos leitores e como é hoje em termos de produção de conteúdo? Qual a diferença entre aquele primeiro período e a produção de conteúdo hoje? O que mudou, essencialmente, pensando apenas no Ferramentas Blog, claro, né? Porque o que mudou do lemosideias.com para o ferramentasblog.com foi que eu passei a ser alguém que escrevia para um público muito amplo. No lemosideias.com, que é meu blog pessoal, eu não me preocupo com o público, eu quero escrever para mim mesmo. E isso é legítimo que os blogueiros façam. As pessoas podem ter um espaço na internet onde ela não se preocupa com que público vai ler. Ela está preocupada simplesmente com o seu direito e o seu interesse em produzir conteúdo. Quando você pensa em um público, que é o caso que eu faço com ferramentasblog.com, eu me preocupo em escolher as pessoas que vão poder usufruir o máximo daquele conteúdo. Como é que eu faço isso? Primeiro eu faço pela linguagem. Eu escolho uma linguagem, um linguajar mesmo. Isso tem a ver com as palavras que eu vou escrever, a forma como eu vou escrever, a maneira, as imagens que eu vou usar, o tipo de áudio, o tipo de vídeo que eu vou usar. E aí eu vou determinar para que público eu vou escrever. Como eu quero escrever para um público bastante amplo, como eu disse logo no início, meu objetivo era fazer diferente dos outros metablogs, dos outros blogueiros que ensinavam a criar blogs, que falavam quase que essencialmente para o mundo nerd, para o mundo geek, eu resolvi que meu público não seria esse. Meu público seria um adolescente de 13, 14 anos que nasceu com a tecnologia, até um senhor de 70, 75 anos que está aprendendo a usar um computador agora e descobriu que ele pode produzir conteúdo. O que mudou do início para cá mesmo no Ferramentas Blog foi que nos primeiros 10, 12 meses do blog, eu escrevia essencialmente tutoriais. Eu escrevia essencialmente ensinando as pessoas como fazer backup, como usar gadgets, elementos de página, como monetizar o seu blog e colocar o código no lugar certo, como mudar uma barra de lugar, como adicionar um ícone. Eu escrevia essencialmente tutoriais. Eu escrevia apenas dicas e tutoriais de serviços, de códigos, de layouts, de templates. E agora eu já passei para um outro nível. Eu continuo escrevendo tutoriais, mas agora eu passei a um outro nível de conteúdo. Eu passei a abranger blogs mais amplos. Antes eu escrevia só para o Blogger, agora eu escrevo para o WordPress também, com a ajuda do Claudio Sanches. Eu escrevo sobre layout, eu escrevo sobre mercado, eu escrevo sobre redes sociais, tudo que envolve o mundo de um blogueiro e do usuário mais constante de internet. Então, às vezes, eu me pego falando até sobre o melhor uso da língua portuguesa, do uso correto do português, mas eu também escrevo sobre análises e estatísticas, eu escrevo sobre SEO, que é Search Engine Optimization, né, otimização para mecanismos de busca, para que o Google te ache mais rápido. Então eu comecei a diversificar mais o meu conteúdo para que as pessoas pudessem também se tornar profissionais de blogs. Então eu escrevo agora para um público extremamente mais amplo do que eu escrevia quando eu comecei em 2008 até meados de 2009. Aproveitando esse gancho, quais são os blogs que você costuma ler e quanto tempo por dia você passa lendo outros blogs? Olha, José, eu passo a maior parte do meu tempo na internet vendo outros blogs. Não só porque isso virou meu trabalho, eu trabalho de manhã, eu dou aula em escola de manhã, então meu tempo com a internet é tarde e noite, mas à noite eu ainda vou para a faculdade porque eu estou cursando letras. Então meu tempo mesmo de trabalho na internet é durante a tarde e os meus finais de semana. Lógico que tem o celular e a gente acaba carregando o netbook para baixo e para cima e acaba usando a internet mais tempo que isso. Bom, os blogs que eu leio mesmo, assim, que eu gosto de ler, que eu recomendo para as pessoas, eu vou citar alguns, eu vou cometer algumas injustiças deixando de citar outros, mas os que me vêm à mente primeiro é Escola Dinheiro, do Paulo Faustino, que é um grande blog para quem quer aprender a ganhar dinheiro, a ser um profissional de internet. E ele tem várias escolas, o Escola Dinheiro é o seu projeto principal, mas tem o Escola Freelance para quem é freelancer. Então ele tem uma série de projetos que são essenciais para quem está atuando na internet. Tem o Gustavo Freitas, do GF Soluções, que eu leio bastante. É um cara que largou agora um trabalho, se não me engano, ele é funcionário público. Ele largou o seu trabalho de funcionário público, pelo menos por uns 2 anos, foi isso que eu entendi, para viver de blog. E é um cara que tem muitos projetos, não só o GF Soluções, mas ele tem muitos projetos, ele presta consultoria para blogueiros, é um cara fantástico. E outros blogs que eu acho que todo mundo lê, que é pelo menos da minha área, né? Mestre SEO eu leio, gosto muito do trabalho do pessoal de lá. Eu acho que eu vou parar de citar nomes de outros blogs, porque senão eu vou acabar cometendo injustiças mesmo. Mas o meu grande blogueiro que eu leio, assim, é o Darren Rose, que é o ProBlogger.net. Esse é o cara que me inspira hoje como metablogger. É um grande profissional de blog, e ele tem uma linha muito parecida com a minha, e por coincidências, eu comprei um livro dele recentemente, e por coincidência, na biografia dele, ele citava que ele também é teólogo, igual eu. Então isso aumentou minha simpatia pelo trabalho que ele tem, já comprei todos os livros dele. Foi ele que me inspirou a escrever o meu primeiro e-book. Quando ele escreveu um e-book dele, eu comprei, gostei muito, e eu mandei um e-mail perguntando se esse foi um projeto, se esse vai ser seria um projeto constante no trabalho dele como metablogger. E ele me respondeu assim, que eu contei que eu era metablogger também, e ele me respondeu, por incrível que pareça, ele me respondeu primeiro, porque ele é um cara que recebe milhares de visitas todos os dias, e ele me respondeu dizendo que isso era um projeto que valia muito investir, e ele me incentivou, ele me pediu que eu mandasse alguns artigos meus traduzidos. Eu traduzi para o inglês, mandei para ele, E ele gostou muito e falou, investe nisso, porque você escreve bem, as pessoas vão gostar do que você escreve. E aí, em abril do ano passado, eu publiquei meu primeiro e-book, que é o Blogar, o processo de criação de blogs. Esse as pessoas podem comprar no meu blog. E depois eu escrevi um outro que é gratuito, que é o 40 dias para salvar seu blog. Então esses são os blogs assim, que eu leio, pessoas que eu sigo, que são parceiros, que eu gosto. Mas a minha lista de feed, onde eu leio as atualizações dos blogs, eu tenho centenas. Então é difícil até nomear todos, senão eu vou acabar cometendo mais injustiças. Mais uma vez, aproveitando o gancho seu, nos Estados Unidos é muito comum a gente ver a venda de infoprodutos, né, como e-books, audiobooks e por aí vai. No Brasil isso está começando a engatinhar. Será que, na tua opinião, isso é algo viável para o blogueiro que está tentando lucrar de alguma forma com o blog? Porque você tem um e-book nessa área. Você podia falar um pouco sobre isso? Olha, José, vale muito a pena. Tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu estou trabalhando nisso já tem um tempo. E o Cláudio Sanches, que é o meu editor para WordPress e é o meu editor de design, de produção de conteúdo também, nós temos alguns projetos nessa linha. E não só nisso, mas o pessoal que acompanha também o escoladinheiro.com vai ver que o Paulo fala disso bastante. Infoprodutos não envolve só produto físico, né? Envolve serviços. Então, hoje, muita gente pode conseguir bons serviços, conseguir uma renda extra e até não só uma renda extra, mas ter isso como uma renda principal, se as pessoas souberem vender os seus serviços, aquilo que elas faziam antes para uma empresa na esquina da sua casa, aquilo que elas faziam como freelancers, aquilo que elas faziam atendendo pequenos negócios na sua cidade, elas podem ampliar isso para o mundo na internet. 99% dos clientes que eu atendo no Ferramentas Blog e de pessoas interessadas nos serviços que eu posso oferecer não são da minha cidade, não são nem sequer da minha região. A grande maioria das pessoas que eu atendo eu nunca vi na minha vida, não sei nem de onde elas são geograficamente falando, e a única coisa que eu tenho é uma foto e um e-mail, um telefone às vezes, um endereço quando eu preciso mandar algum boleto de algum serviço contratado, alguma coisa assim. Mas hoje a área de serviços na internet, de infoprodutos, mas infosserviços também, está crescendo muito. E isso é que eu falei antes. Você pode ser o seu melhor programa de afiliados. Você pode conseguir melhores empregos assim, você pode conseguir melhor renda desse jeito, porque você é que vai se destacar, você é que vai mostrar sua capacidade, você vai mostrar seu potencial, e seu blog pode ser esse canal. Seu blog é um currículo imenso, muito maior do que uma folha A4, ou duas folhas A4, ou três folhas A4, que você entrega no envelope, que você nem sabe se alguém vai ler. Né? Está aqui disponível na internet, as pessoas acessam, as pessoas encontram, veem a sua cara, veem seus vídeos, seus textos, seus áudios, e elas começam a aprender aquilo que você tem a oferecer. E isso atrai mais dinheiro, atrai mais trabalho, as pessoas têm que investir mais nisso. Descobrir que a internet é um mundo sem fronteiras mesmo, você não precisa ficar mais preso ao seu espaço geográfico para distribuir seus produtos, seus serviços, e até coisas pequenas, viu, José? Até coisas bem pequenas. Minha noiva, Marina, ela faz essas florzinhas para prender cabelo, pequenos trabalhos de bijuteria, e vira e mexe, quando ela tem um estoquezinho um pouco maior, quando as amigas não compram, e quando ela sai no mercado sobra alguma coisa, ela coloca isso na internet e vende rapidamente. Põe no correio e envia para pessoas que nunca a viram pessoalmente, que viram as fotos dos seus produtos, viram os vídeos dos produtos dela e simplesmente compram. Quer dizer, se ela fosse ficar presa apenas no mercado da nossa cidade, ela bem provável perderia muitas vendas, perderia muitos produtos que ficariam encalhados, porque não passariam para frente, porque na nossa cidade estaria saturado, ou o mercado já não absorveria mais, ou ela já não conseguiria atingir mais gente do que ela consegue fisicamente. Muito bacana isso, cara. Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos. Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, mas que coisa de morder. Eu tenho um mundo colorido na farmácia pra você. A dor forte de perder uma paixão não vai mais te incomodar. O emprego que só causa frustração, você vai passar a amar. Bom, até agora a gente não falou de podcast. Você costuma ouvir podcast, cara? Cara, podcast que eu tô ouvindo bastante agora é o MestreCast, MestreCast da Mestre SEO. Escuto muito o SearchCast do... Poxa, me fugiu o nome. Tô lembrando só do nome de um dos convidados, que é o Flávio Raimundo, que é um profissional de SEO que eu gosto bastante. Mas o pessoal pode procurar SearchCast. São podcasts que eu ouço da minha área, né? De vez em quando eu escuto esses mais populares, que o pessoal gosta bastante. Escuto do Guanabara, né? O GuanabaraCast, que provavelmente ele é um dos pioneiros dos podcasts no Brasil. Pelo menos ele tornou isso mais profissional, mais amplo. E o Nerdcast, essas coisas que o pessoal escuta, que eu acabo tendo que ouvir também, às vezes não só por gostar, mas por necessidade da minha área de atuação na internet, né? Eu tenho que ouvir o que o pessoal está ouvindo, eu tenho que ler o que o pessoal está lendo para poder recomendar, para poder indicar, para mostrar como esses trabalhos podem ser ampliados. Mas basicamente são esses dois assim, que eu escuto sempre. Qualquer hora que eles publicarem, eu escuto, eu gravo no meu celular para poder ouvir de novo, eu faço download e ponho no meu computador porque eu quero ouvir várias vezes, corto alguns trechos para eu poder depois usar como gancho para algum artigo meu. Então acabo ouvindo bastante esse pessoal. Acabei de lembrar, o do SearchCast é o Doc Luz, então é o dono lá do SearchCast. Perfeito, eu vou colocar o link no post aqui desse podcast. E aproveitando aqui que você falou sobre o fato de blogar durante a tarde, eu queria saber quanto tempo você passa efetivamente blogando, cara? Olha, de verdade, blogando mesmo, produzindo conteúdo para o meu blog, eu tiro em média de 2 horas a 3 horas por dia. Quando eu sento na frente do meu computador, eu fecho as outras coisas que eu tenho aberta e eu vou cuidar exclusivamente de produzir conteúdo para o meu blog. Isso eu faço todos os dias, independente de como esteja meu humor, independente se eu estou cansado ou não, se tem alguma coisa mais legal passando na televisão, porque eu trabalho em casa, se está bombando alguma outra coisa na internet, eu paro sistematicamente por 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, no mínimo, para cuidar exclusivamente de produzir conteúdo para o meu blog. Só que a produção de conteúdo começa muito antes do sentar, selecionar as informações que eu recolhi na internet e trabalhar. Primeiro eu preciso ir até os meus feeds, preciso ir até o meu Twitter, preciso ir até o meu e-mail, os comentários do blog, para encontrar, ouvir o que as pessoas estão falando comigo, ouvir o que as pessoas estão falando em outros blogs, reunir mais informações, né? Então fazer um apanhado geral de como estão as coisas naquele dia, de como estão as coisas, fazer um balancete também de como estão as coisas no meu blog, fazer análise de estatísticas, de palavras-chave, de indexação nos mecanismos de busca, da minha atuação e da minha relevância nas redes sociais, para poder definir também minhas estratégias de trabalho. Então, efetivamente, eu passo blogando todo o tempo livre que eu tiver na frente de um computador. Eu dificilmente hoje eu sento na frente de um computador para me divertir. Sentar na frente do meu notebook, do meu computador aqui em casa, é praticamente meu trabalho. Então, tanto é que quando eu posso, eu fico offline, tudo. Eu desligo o computador e não faço nada que envolva diversão na frente do computador, porque virou sinônimo mesmo do meu trabalho, né? Então isso envolve assistir vídeos no YouTube, isso envolve ler os meus tweets, ler o que as pessoas estão tweetando, isso envolve devorar os feeds, e não é só ler título, é ler tudo o que tem nos meus feeds, porque se eu selecionei aqueles sites, aqueles blogs para eu poder acompanhar, é porque de alguma forma eles têm conteúdo que são relevantes para o meu trabalho, então eu preciso ler. mesmo que não, a não ser que seja muito diferente do meu interesse, eu passo adiante algum artigo que eu recebi como novo. Mas, na grande maioria, é bem provável assim, que 80% das atualizações dos blogs que eu recebo no meu feed, ou dos sites que eu recebo no meu feed, eu acabo lendo por inteiro. Então, isso toma bastante tempo. Isso toma aí outras 2-3 horas do meu dia. É bastante desgastante, mas faz parte também das minhas necessidades de trabalho. Isso aí vai envolver realmente de verdade em torno de 6 a 8 horas do meu dia na frente de computador trabalhando. Será que eu poderia dizer então que você se sente na obrigação de blogar todo santo dia? Eu me sinto na obrigação de blogar todo santo dia, todo dia. Os únicos dias que eu não sento de verdade para trabalhar com blog é sábado e domingo. Mas às vezes é bem difícil também eu não ligar o computador, não procurar saber o que está acontecendo. O que eu tento fazer é de segunda a sexta me programar para eu ter conteúdo no final de semana já pré-estabelecido, para eu não precisar sentar, escrever, pesquisar, me informar, e eu deixo isso para o final do domingo, ou então eu faço isso no máximo até sábado antes do almoço, mas eu tento evitar blogar 24 horas por dia, 7 dias por semana também, porque eu tenho até um artigo sobre isso dizendo para as pessoas, às vezes para a gente se inspirar é preciso ficar offline também. Não dá para a gente ficar só plugado o tempo inteiro online. É preciso a gente desligar um pouco, ler um bom livro, fazer um passeio legal e se divertir com os amigos. Porque talvez a gente pode ficar muito bitolado, muito nerd mesmo na frente do computador. E é preciso desligá-lo para ter boas ideias, para ser mais criativo, para encontrar outras inspirações diferentes das inspirações da maioria. Porque se a gente ficar lendo demais tudo que os outros fazem, a gente vai acabar imitando os outros, vai acabar sendo um bonequinho de imitação, mesmo que sem querer, daquilo que os outros estão fazendo. Perfeito. Você falou ainda há pouco sobre a questão dos feeds. A tua inspiração para escrever vem só daquilo que você lê nos feeds ou vem também dos comentários e e-mails deixados pelos leitores? Minha inspiração vem de tudo que eu estiver fazendo que envolva, de alguma forma, o mundo de um blogueiro. Mas os comentários no meu blog são grande inspiração para boa parte das coisas que eu faço. Primeiro porque as pessoas mandam muitas perguntas, não só pelos comentários, mas pelos contatos também. Então isso envolve os comentários vindos de Twitter e de Facebook, claro. Eu preciso desse feedback das pessoas, eu preciso saber o que as pessoas e os blogueiros têm necessidade, então é a partir daí que eu vou descobrir essa necessidade das pessoas. Quando eu descubro essa necessidade delas, é que eu consigo produzir um conteúdo mais relevante para o meu público-alvo. Eu não posso ficar aqui no meu mundo fechado tentando imaginar aquilo que as pessoas querem. Eu preciso ir até elas, perguntar o que elas querem e oferecer exatamente o que elas estão pedindo. E eu uso de tudo, não só as perguntas das pessoas, mas às vezes até comentários que podem ser agressivos, que o pessoal chama de troll, né? Aquele internauta que está na internet só para atormentar os outros. Às vezes, quando eu me deparo com situações como essa, até recentemente eu publiquei um artigo sobre isso, falando este blog não é para qualquer um, era o título do meu artigo, porque um comentário de um blogueiro indignado porque eu publiquei um tutorial muito simples e que ele achava que aquilo não era informação relevante para eu publicar no meu blog. Bom, podia não ser relevante para ele, mas para um outro tipo de público, mais básico, mais simples, que precisa de tutoriais mais iniciais, para esse público é relevante. Então eu usei esse comentário para mostrar para as pessoas que nem tudo na internet foi feito para elas. Tem coisas que não foi feito para todo mundo, tem coisas que foi feito para um público específico. E por aí eu vou desenvolvendo meu trabalho. Até os meus vídeos eu produzo baseado naquilo que as pessoas me perguntam e procuram. Inclusive eu criei uma série de vídeos, até agora eu só fiz 4 deles, porque eu não selecionei perguntas melhores até agora, que é o Você Pergunta e o Ferramentas Blog Responde. As pessoas deixam perguntas, eu seleciono as melhores e produzo vídeos respondendo especificamente a perguntas que eu acredito que podem ser úteis para um público maior. Então por aí eu vou tendo ideias, além daquilo que eu leio, daquilo que eu vejo que está acontecendo, além daquilo que é minha opinião também, aquilo que é minha observação e meu trabalho, né? Marcos, como é que você divulga o seu conteúdo? Digamos, você pesquisou, você elaborou, desenvolveu um bom conteúdo, como é que você vai fazer para divulgá-lo? Através de mídias sociais, apenas o CEO, como é que você faz? Cada época é de um jeito, José. Cada época eu faço de uma maneira diferente. É lógico que eu tento abraçar todas as possibilidades de divulgação do meu blog da melhor forma possível e todas ao mesmo tempo, porque eu preciso produzir um resultado muito amplo. Mas no momento, por exemplo, no último mês e meio, dois meses, desde o lançamento do Google Panda e desde que eu migrei para um dedicado, um servidor dedicado, eu precisei me esforçar bastante com técnicas de SEO. Primeiro, para eu não perder meu tráfego, e segundo, para garantir que o Google Panda não afetasse o meu conteúdo. Essa atualização do Google veio para forçar as pessoas a produzirem conteúdo mais original, produzirem conteúdo mais relevante, então muita gente foi afetada negativamente. Graças a Deus eu fiz um trabalho muito bom de SEO, o Cláudio Sanches fez um trabalho fantástico no layout e na estrutura de código fonte do blog, que foi muito aceito pelos robôs da Google. Então isso fez coroar nosso trabalho de SEO e tem trazido um tráfego crescente, constante no nosso blog, vindo dos mecanismos de busca, vindo do Google. Agora, é claro, as redes sociais, Facebook e Twitter, eu tenho investido muito pesado, eu tenho trabalhado muito pesado, não só para divulgar meu conteúdo, mas para atrair público interessado naquilo que eu tenho publicado. Porque quanto mais público interessado, mais as pessoas retweetam, mais as pessoas clicam em curtir, mais elas clicam no like, mais elas passam para frente a informação que recebem, e isso significa que eu tenho mais visitas, significa que eu tenho mais seguidores. E a partir daí também eu tenho investido agora em novas técnicas também, que eu tenho aprendido muito com o Paulo Faustino lá do Escola Dinheiro, que é focar muito no email marketing, que é o newsletter, e feed, buscar leitores de feed, buscar novos assinantes de newsletter, né, do meu e-mail marketing, porque isso também fideliza o público. Meu grande foco em divulgação do meu blog é mais para fidelizar as pessoas que chegam até o meu conteúdo, mais do que atrair novos visitantes, novas pessoas, porque atrair novos visitantes hoje, se eu não os fizer voltar amanhã, eu tenho que ficar todos os dias buscando novos visitantes. Se eu faço as pessoas voltarem mais constantemente, meu tráfego vai crescer com menos esforço, com menos trabalho. É por aí assim que eu tenho feito meu trabalho. É claro que eu tento diversificar o máximo possível, eu não me prendo apenas a uma técnica, né? Eu tento, como eu estava explicando, eu tento ir pelas técnicas de SEO, eu tento ir pelas redes sociais e por coisas mais tradicionais, como o e-mail marketing, que foi praticamente uma das primeiras formas de divulgação e de fidelização de público, né? Então são essas mais ou menos as técnicas que eu tenho aplicado. Entre outras que são bastante conhecidas dos blogueiros, e eu divulgo isso bastante no meu blog também. Mostro como eles podem fazer esse trabalho de divulgação, de ampliação de público-alvo, como por exemplo os fóruns, o Yahoo Respostas, e por aí vão, existem milhares de ferramentas na internet de acordo com o nicho, com o público-alvo de cada blog. Perfeito. Nessa questão de produção de conteúdo, você já abandonou um artigo, uma série de artigos, porque estava tomando uma direção diferente daquilo que você realmente gostaria? Nossa, eu abandono conteúdo, abandono ideias aos milhares, todos os dias. Todos os dias. Eu sou muito rigoroso no tipo de conteúdo que eu produzo para ferramentas blog, isso acaba me atrapalhando um pouco. Eu precisava publicar mais, com mais velocidade do que eu publico hoje. Eu publico todos os dias. Por incrível que pareça, hoje eu tirei como folga, 14 de setembro, que nós estamos gravando esse bate-papo aqui. Eu não publiquei nada no meu blog e não vou publicar, justamente porque o material que eu tinha para publicar hoje e as coisas que eu tinha para o resto da semana, eu estou precisando revisar. Eu precisei retomar, esse material já estava pronto desde a semana passada, mas diante de algumas coisas que eu pesquisei, de algumas coisas que eu encontrei, e também revisando o meu próprio texto, a linguagem, o português que eu usei, eu vi que o texto não estava coeso, que as informações não estavam tão organizadas, e eu simplesmente abandonei, parei, hoje eu não publiquei, justamente para amanhã eu poder publicar algo melhor. Muitas vezes a gente precisa fazer isso, porque senão, se você for só jogar conteúdo na internet, você vai acabar pecando, vai acabar cometendo o maior pecado dos blogueiros, que é não produzir com qualidade. Produzir com quantidade não resolve nada para ninguém. Até um dos posts dessa semana do meu blog fala justamente disso. Só conteúdo de qualidade não é suficiente hoje mais na internet. Você precisa de outros fatores para tornar o seu blog e o seu conteúdo mais relevante. Então eu abandono aos milhares, cara. Eu já abandonei e-books, já abandonei artigos, já abandonei guest posts, o pessoal me mandou convite para publicar em outros blogs, e eu simplesmente recusei por não conseguir escrever de forma satisfatória. E o blogueiro não pode ter medo de agir dessa forma. Não só o blogueiro, né? Qualquer profissional de qualquer área não pode ter medo de agir dessa forma, de mostrar que naquele momento ele vai falhar, que se ele tentar fazer, ele não vai conseguir ou não vai ficar bem feito. Perfeito. Falando de escrever para outros blogs, você costuma fazer isso? Olha, eu tenho feito muito pouco. Eu escrevo... Eu me foco bastante no Ferramentas Blog, ele já me toma muito tempo. Os outros projetos do Ferramentas Blog que nós estamos para lançar esse ano ainda já me tomam também extremamente muito tempo. Eu falho bastante com os meus parceiros de blog, porque às vezes eles me mandam pedidos e eu escrevo pouco, ou respondo a minoria deles, eu não consigo responder todos, mas eu precisava escrever mais. Essa é uma recomendação que eu faço para todo mundo. Escrevam guest posts, guest posts estão como artigos de convidado, né? Você vai escrever um artigo convidado em outro blog. Façam isso, mas não façam isso só para ter link. Então, José, essa talvez seja uma das minhas dificuldades. Eu gosto de produzir algo para outros blogs quando eu não preciso, ou de alguma forma eu não necessito falar explicitamente que eu sou o Marcos Lemos do Ferramentas Blog. Pode vir lá meu nome no final, é bom, isso é importante, vir meu link, isso é mais importante ainda, mas eu gosto de poder escrever de outra forma, tentando entender aquele público daquele outro blog. Se o blogueiro tem essa capacidade e se ele consegue escrever para um público mais diversificado, é altamente recomendável que ele faça isso, que ele atue como um guest poster, que ele vá até outros blogs, que ele atenda aos pedidos dos amigos. Esse é um nível de parceria muito recomendado, melhor do que ficar trocando link e banner na barra lateral do blog. Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos. Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos. Esquecer a roubalheira, pendurar uma bandeira e ver o Brasil jogar. Que bonito é ser de suma gravidade, discutir sua obesidade, deixa o Ronaldo jogar. Que bonito é, no governo e no congresso rola um monte de processo, só que ninguém vai pagar. Que bonito é. Alguma vez você pensou em desistir? Todo dia e toda hora. É verdade. As pessoas acham que não, que tá tudo lindo, maravilhoso, mas todo dia, cara. Dá muito trabalho, é muito cansativo. Você é patrão de você mesmo. Ok, então deixa eu aproveitar e fazer três perguntinhas dentro dessa área. Primeira, você já empacou escrevendo algum artigo? A segunda é, o que é mais difícil na arte de blogar? E a terceira pergunta, o que é mais gratificante nisso tudo? Ó, empacar eu já respondi logo agora há pouco, porque eu empaco todos os dias. Eu produzo muito conteúdo, eu escrevo muito tempo, eu gasto 2-3 horas do meu dia escrevendo e preparando conteúdo, então eu me perco muitas vezes. Porque não é todo dia que você tá inspirado. Tem dia que eu sento aqui, 2-3 horas, eu consigo escrever 4, 5, 6 artigos de uma vez só e produzir muitas ideias, muitos rascunhos. Mas tem dia que eu fico olhando para os rascunhos que eu tenho, fico olhando para as coisas que eu separei, buscando inspiração, e não me vem nada, igual aconteceu hoje. Ou as ideias que eu tinha não me agradavam mais. Eu tive ideias boas semana passada, que essa semana já não me agradam. Isso acontece o tempo inteiro. O maior desafio de blogar é que é até um título de um artigo meu que é dos mais lidos que eu tenho. Chama Blogar é uma tarefa a longo prazo. Isso é que é o mais difícil de ser blogueiro. Porque você não pode... Isso é que eu falo, que eu penso em desistir todos os dias. Você me perguntou se achou graça, mas a verdade é essa. Porque eu tenho consciência de que eu não criei o Ferramentas Blog para ser o meu blog de fim de semana. Eu não criei o meu blog para daqui 2-3 meses eu desistir e abandoná-lo. Largar a mão. Então, é difícil, é trabalhoso e é a longuíssimo prazo. Eu não penso que o Ferramentas Blog vai acabar semana que vem ou que semana que vem eu posso ficar a semana inteira sem publicar. Eu não posso fazer isso. Então é cansativo, é desgastante, é pesado. Você precisa insistir, você precisa retomar isso todos os dias. Isso cai numa rotina. As pessoas não percebem, mas isso é uma rotina. Criar um blog é como um trabalho qualquer. Você tem que acordar nas mesmas horas, você tem que sentar na frente do computador e fazer as mesmas coisas, executar as mesmas tarefas. Eu tenho até uma ordem de tarefas que eu executo todo dia. Eu sento na frente do computador, depois que ele liga, acabo de inicializar, eu abro meu Twitter do Ordones, que é meu Twitter pessoal. Eu abro o outro aplicativo com o Twitter do Ferramentas Blog. Depois eu abro meu e-mail, eu abro meu feed, eu abro o painel do Blogger, eu abro o painel do WordPress. E aí eu tenho uma janela de navegador só com isso. E aí, isso é a minha rotina de trabalho. Depois eu abro o meu aplicativo da manutenção do host, que agora eu tenho um sistema de hospedagem para blogueiros. Então eu abro esse meu aplicativo de host, abro o MSN, porque tem pessoas que eu preciso conversar, eu vou me atualizar com o Claudio Sanches, então eu tenho uma rotina diária, e isso é cansativo. Blogar é uma tarefa a longuíssimo prazo, você precisa produzir conteúdo, não é para amanhã, você não precisa produzir conteúdo, não é para hoje, é por isso que eu paro meu blog num dia, como eu tô fazendo hoje, porque eu tenho que repensar, porque isso é um projeto para muitos meses, é um projeto para muitos anos. Eu tenho projetos do Ferramentas Blog que eu já tenho data marcada, que é para setembro de 2013. Nós ainda estamos longe de 2013, mas eu tenho projetos para setembro de 2013. Nossa! Então, os blogueiros precisam pensar nisso, que se eles querem fazer isso como trabalho, se querem agir na internet de forma profissional, porque mesmo que você não ganhe dinheiro diretamente com o seu blog, mas se seu blog é a sua imagem como profissional no mercado, você precisa tratar disso a longo prazo. Porque você é um profissional no mercado a longo prazo. Se você tem hoje, eu tenho 30 anos de idade, se você tem hoje 30 anos de idade, 25 anos de idade, 35 anos de idade, não importa, você ainda tem pelo menos mais 40 anos de mercado. Você tem que trabalhar por mais 40 anos da sua vida. Ou você vai pensar que você vai aposentar com 65 anos de idade. E o que é mais gratificante nisso tudo? Ah, o que é mais gratificante? Primeiro, eu poderia ir pro clichê das respostas. Ah, é o público, são as pessoas. Não, cara, o que é mais gratificante é primeiro mostrar que eu sou capaz, que eu dou conta de fazer um trabalho bem feito. Isso eu acho que é o mais gratificante para mim hoje. É, eu tenho percebido que eu sou um profissional que tem dado conta de atuar no mercado, ser reconhecido dessa forma. E a gente busca reconhecimento, claro, todos os dias. Eu quero reconhecimento como profissional e é isso que é mais gratificante. Quando você percebe que o mercado te reconhece de alguma forma, reconhece o seu trabalho, que as pessoas leem, gostam do que você escreve. Nesse artigo que eu citei, do "Este blog não é para qualquer um", eu cheguei a receber quase 100 comentários e os comentários não param de chegar. Isso em menos de 24 horas de post, de artigo publicado, de pessoas que vinham até meu blog para falar assim: seu blog é útil, seu blog atende as minhas necessidades, eu gosto do conteúdo que você publica, continua assim, isso é importante. É a grande maioria das pessoas. Agora, claro, o público é muito bom, adoro as pessoas com quem eu interajo, os blogueiros com quem eu interajo, isso é bastante gratificante, mas o reconhecimento é mais. E é claro, não vou bancar o piegas aqui não, mas tem me dado um retorno financeiro e isso também tem sido muito gratificante, tem valido a pena as horas que eu passo na frente do computador. Perfeito. Como é que você enxerga a blogosfera nacional? José, eu tenho tentado pensar bastante sobre a blogosfera brasileira. Eu percebo que, primeiro, nós somos um grupo muito desunido, muito separado, e talvez seja culpa do mercado. Os blogueiros querem ganhar dinheiro, existem os nichos e os grupos de blogueiros que giram em torno de agências publicitárias, isso é extremamente legítimo, não estou condenando, que fique claro, é extremamente legítimo que os blogueiros se organizem em grupos em torno de agências para que eles consigam as melhores contas, para que eles consigam mais dinheiro, para que eles consigam patrocínio e investidores dos seus projetos, isso é extremamente legítimo, mas a blogosfera como um lugar de produção de conteúdo que não seja só para diversão, a blogosfera brasileira falha muito. A blogosfera de outros países, como da Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Grécia, são países hoje que a gente vê que tem uma blogosfera muito organizada politicamente, são blogueiros e pessoas muito engajadas, que conseguem mobilizar a população do seu país de forma muito satisfatória, e nós aqui no Brasil conseguimos mobilizar, quando muito, para Marcha da Maconha, Marcha da Liberdade, o que eu não acho é legítimo que as pessoas marchem para seus objetivos, mas também nas redes sociais, na mesma época, nós tivemos campanhas para as marchas pela educação e não tivemos tanto público. Quer dizer, nós temos um público politicamente engajado para quê? Com quais objetivos? Com quais interesses? Divulgando que tipo de informação? Marcha da Maconha, mas não divulga Marcha da Educação? Então, nossa blogosfera ainda é bastante contraditória, ela é bastante limitada, ela falha na sua capacidade de ser uma alternativa às mídias tradicionais. Ela é muito competente do ponto de vista mercadológico, ela é muito competente do ponto de vista do marketing, do humor, da diversão, do entretenimento, mas a produção de conteúdo politicamente engajada, a produção de conteúdo que seja um meio para uma alternativa às mídias, nós ainda falhamos. Você poderia falar um pouco sobre as mudanças que o Ferramentas Blog acabou de passar? Eu vi que vocês estão lá com o sistema de hospedagem para blogs também. Você poderia falar um pouco sobre isso, comentar o que é que aconteceu? José, foram tantas mudanças que eu, de vez em quando, eu me pego escrevendo as coisas que eu e o Cláudio temos feito. O Cláudio Sanches foi a primeira e grande maior mudança que o Ferramentas Blog sofreu desde, na verdade, setembro, outubro de 2010. Foi quando o Cláudio começou a atuar no Ferramentas Blog. Ele me mandou um e-mail, entrou em contato comigo em julho do ano passado, 2010, e eu vi que ele era um cara que entendia bastante de WordPress. Eu precisava migrar o Ferramentas Blog para o WordPress, porque ele estava no Blogger da Google, e não atendia mais as minhas necessidades. Só que eu não tinha, as pessoas vão achar estranho, mas eu não tinha competência necessária para migrar o meu blog por inteiro para o WordPress sem correr riscos. E aí o Cláudio apareceu, começou a me instigar nisso. O João do Web Dicas, do Web Dicas também começou a me instigar nisso. E aí o Cláudio começou a trabalhar comigo. Ele foi a grande mudança do Ferramentas Blog. Mais do que as mudanças estruturais, mais do que a mudança para uma hospedagem dedicada e o investimento financeiro que a gente tem feito ou os projetos. Ele foi a grande aquisição, tanto é que hoje eu já o trato como um sócio do Ferramentas Blog, como um editor mesmo. Eu sou o editor-chefe, mas ele é o editor executivo do Ferramentas Blog e somos parceiros no projeto do Ferramentas Blog Host, né, no F-Blog Host. O que acontece? Chegou em fevereiro desse ano, eu migrei todo o Ferramentas Blog para o WordPress e contratei uma hospedagem de uma empresa que eu não vou citar o nome aqui, mas depois as pessoas podem procurar lá no Ferramentas Blog. E fiquei lá por alguns meses, mas logo nos primeiros dias eu já notei que aquela empresa não suportaria o tráfego do Ferramentas Blog e mais tarde, até hoje, setembro, essa empresa ainda não suporta a atualização do WordPress 3.2 e tem tido muitos problemas, muitos usuários. Essa empresa não admite que o problema dela é não dar suporte para o WordPress 3.2, que é a versão mais recente, 3.2 e 3.2.1. E aí eu me vi obrigado, não só pelo tamanho do tráfego do Ferramentas Blog, que estava crescendo exageradamente, está crescendo exageradamente, mas porque essa empresa não atendia minhas necessidades, eu precisei mudar para um servidor dedicado. Quando eu migrei para o WordPress, o Cláudio Sanches fez uma atualização do meu layout. Ele manteve a mesma estrutura de layout que eu tinha no Blogger, mas ele redesenhou o código para funcionar no WordPress. E esse primeiro desenho era do Sérgio Estrela, o Icebreaker, e depois o Cláudio veio com um projeto, que é esse layout que tem hoje no blog, e vai ficar por muito tempo. Bem claro, feito em HTML5, CSS3, uma tecnologia nova para a internet, que o Google adora, porque depois que nós mudamos para esse layout, a minha taxa de indexação no Google cresceu na ordem de 28%, foi assim, um crescimento exagerado, com pouco investimento de SEO, simplesmente mudando o layout. Nossa. Então o Cláudio Sanches veio com essa proposta, e ao mesmo tempo que ele veio com essa proposta, nós dois tivemos a ideia do host, de criarmos um servidor de hospedagem para blogs focado exclusivamente nas necessidades dos blogueiros. Então nós contratamos de uma empresa lá do Canadá, que é a mesma empresa onde o Ferramentas Blogs está hospedado. Então as pessoas, eu ofereço para as pessoas exatamente o serviço que eu tenho, que eu uso, e criamos um pacote de serviços onde nós também damos suporte para esses blogueiros. Nós temos outros projetos, nós temos mais 3 projetos que ainda vão ser lançados esse ano. Eu não vou contar aqui quais são, porque ainda são segredo. Tem nada que você possa adiantar pra gente? Olha, um deles é agora pro final de setembro e ele vai ajudar muito blogueiro a conseguir tráfego em grande quantidade, em grande escala. Um projeto fantástico. Então o pessoal fica de olho no Ferramentas aí, final de setembro. É pra ficar de olho. Final de setembro ele já tá no ar. Um outro eu posso adiantar, esse não tem problema. Nós vamos lançar um e-commerce, nós vamos lançar uma loja virtual lá no Ferramentas Blog, com muitos produtos, com muitos serviços, mas principalmente serviços online, serviço de criação de layouts muito baratos, a preços assim, baixíssimos, algumas parcerias, eu não posso anunciar quais são por enquanto, mas algumas parcerias, e isso é bem provável que vai ser agora para o final de outubro. E antes do final de novembro também, tem um terceiro projeto já no ar, que o Claudio Sanches está trabalhando aí, que também vai bombar, que vai fazer muito blogueiro aí ficar com o cabelo em pé. Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos. Você está ouvindo o podcast Mídias e Motos. Marcos, onde é que você se enxerga daqui a 5 anos, cara? Onde é que você se vê? Eu já vou te dar outro susto, cara. Eu não me vejo blogando. Sério, cara? Sério. Eu me vejo blogando no lemosideias.com, mas eu não sei quanto ao Ferramentas Blog. Meu projeto com Ferramentas Blog é até o final de 2013, pensando todos os projetos que eu tenho hoje. É claro, eu não quero que ele acabe, eu quero que ele dure muito mais que isso, mas hoje eu só enxergo até final de 2013. Pode ser que, se você me perguntar ano que venha quando eu estou enxergando, eu já enxergue os 4 anos seguintes. Mas, por enquanto, é até onde eu enxergo. Eu quero viver como blogueiro e tudo, mas hoje eu estou investindo na minha carreira como professor. Muita gente vai se assustar com o que eu vou dizer, mas eu acredito que essa é a carreira do futuro, não para daqui 5 anos, mas talvez para daqui uns 10 ou 15 anos. E não tem profissional no mercado, não tem professores no mercado, no Brasil não tem. Para você ter uma ideia, eu sou professor de português. Hoje o Brasil precisa de, pelo menos, as últimas pesquisas que eu vi, de pelo menos 90 mil novos professores de português no mercado. E não existe esse número de gente no mercado. Agora, gente na área de tecnologia existe aos milhares. E agora, José, eu vou te falar uma coisa. Meu trabalho no Ferramentas Blog é sonhando em ver algum metablog me superar. Eu não trabalho pensando que eu sou o melhor, que eu sou o dono da verdade, que meu blog supre todas as necessidades da blogosfera. Hoje o ferramentasblog.com é o maior do nicho, mas eu não acho que alguém... Que é impossível superar meu trabalho. Não, é possível superar meu trabalho, eu posso continuar como referência, mas eu não penso que só eu posso ser o dono da verdade, só meu blog pode ser a única fonte de informação. Como eu falei, tem trabalhos maravilhosos do Paulo Faustino, do Gustavo Freitas e de outros metablogs, que eu também vejo que eles têm grandes projetos e que eles têm condições de superar meu trabalho. E meu trabalho pode continuar como referência, mas não como essa referência principal que tem hoje. Eu, claro que eu gostaria que ele continuasse como o top, mas eu não vou me iludir achando que eu sou insuperável, não, porque meu blog é superável. E a internet está aí para as pessoas se superarem, para as pessoas mostrarem que são capazes, que conseguem desenvolver trabalhos cada vez melhores, mais abrangentes, que atendam mais a necessidade das pessoas. E é assim que as coisas evoluem. E a internet evolui muito rápido. né? Então eu não me iludo. Eu trabalho com projeções, com objetivos, com coisas concretas. E como eu te disse, concretamente eu enxergo meu blog até 2013. Mais do que isso, eu enxergo a minha profissão como professor. Pode ser que eu mude de ideia daqui a um tempo, mas por enquanto é essa a ideia que eu tenho. Perfeito. Eu queria agradecer ao Marcos pela paciência, pela tolerância e por ter cedido um pouco do seu tempo aqui para a nossa entrevista. Marcos, você gostaria de fazer um jabá antes que a gente terminar? Ô, José, eu quero agradecer também. Foi muito bom. Adorei o papo. Foi muito melhor do que eu imaginei. Eu estava um pouco nervoso no início, mas eu adorei tudo que a gente conversou, as perguntas que você fez. E, claro, o jabá é do meu blog, o ferramentasblog.com, para as pessoas visitarem, irem até lá, encontrarem o que precisam. Se não encontrarem, entrem em contato. E, é claro, eu tenho o meu e-book, que esse é um jabá que eu gosto de fazer. Tem outros projetos de e-book aí vindo também a caminho. Mas está lá, um deles é gratuito, 40 dias para salvar seu blog. As pessoas podem baixar gratuitamente, basta seguir o Ferramentas Blog no Twitter para receber o arquivo. E tem o Blogar, o processo de criação de blogs. E para quem quiser desenvolver um blog mais profissional, está precisando de uma hospedagem, pode nos procurar também no fbloghost.com, que as pessoas vão encontrar algumas soluções. No mais, era só isso. Agradecer mesmo, José, pela oportunidade da entrevista, da participação aqui no seu trabalho. Muito obrigado, Marco. Mas assim você me força a fazer uma outra pergunta. Você falou que tá vindo mais um livro aí. A gente pode esperar esse livro até o final do ano ou só para o ano que vem? O projeto é até outubro. Outubro já? Então até outubro agora de 2011 eu já coloco esse novo e-book no ar. E é bem provável que vão ser dois, porque a primeira parte desse e-book que eu estou escrevendo ficou muito longa. E eu acredito que ela vai ser mais útil se ela for separada da outra parte. Mas é um e-book mais técnico, bem mais voltado para um público mais profissional de blog mesmo. É diferente do 40 dias para salvar seu blog, que é para um público bem mais amplo, para quem está começando com blog ou quem precisa recuperar um trabalho que foi perdido e quer desenvolver de uma forma mais profissional, quer começar a dar os primeiros passos. E já o blogar, o processo de criação de blogs, já é para quem quer enveredar, sair um pouquinho desse meio mais amador, se tornar mais profissional, trabalhar de forma mais sistemática. Só que agora eu vou focar num público extremamente profissional, um público mais avançado. E esse é o projeto para outubro agora. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Marcos. Não tenho como te agradecer. Obrigado a você. O podcast Mídias e Modos vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que deixem um comentário depois de ouvir. Na semana que vem teremos uma entrevista com a Mafalda do Monacast. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá. Tchau. Noite escura, chove forte, troveja muito, sem parar. Ruas desertas, vez por outra, um carro passa veloz. Um homem corre, é João, corre rápido, corre da chuva forte, corre para os braços da amada. Corre, João, corre, se liga. Molha-se nos poços de água da chuvarada. E essa chuva não passa, não passa, não passa. Passa outro carro, e outro. Mais um. Corre, João, corre, se liga. João chega cedo. Chega cedo, chega cedo. Mais do que de costume. Cedo demais, demais, demais. Para sob a chuva. Busca a chave da porta da casa da amada. Cheguei. João molhado pensa na amada. João tira a roupa molhada. Joga no chão da cozinha. Estranho silêncio. Estranha falta de resposta. Estranho, muito estranho, estranho demais. Cheguei. Espera, escuta, nada. Silêncio. Em pelo, anda pela cozinha. Tem fome e sede. Da geladeira velha, tira a caixa de leite, já aberta. Como é gostoso um leitinho gelado. Maria, cheguei. Tá surda? Surdo, surdo, surdo. Você tá surdo, João? Enche um copo de leite, com cuidado. Coloca a caixa sobre a mesa. Ah, leitinho gelado é muito bom mesmo. Ah, Marinha, seu bem chegou. Marinha! Leitinho, João! Bebê leite agora, João! Se liga, João! Se liga! Corre! Estranho silêncio. Estranho nada. Aguça ainda mais os ouvidos. Teria ouvido algo? Se liga, João, se liga, corre! Tira do pote da lata um biscoito de leite Maria. João adora molhar o biscoito Maria em leite. Ruma ao quarto. O chão de tábuas range. Angustia-se. Biscoito Maria, João? Até quando, João? Maria! Corre, João, corre! Se liga! O copo de leite gelado na mão esquerda. A mão direita firme, segura o biscoito, aguarda ordens. João é todo ouvidos e nervos. A casa parece estalar. Escuta tudo, sente tudo. Começa a molhar o biscoito. Tenso. Pegar o biscoito, João. Molhar o biscoito, João. Escuta, escuta. Isso sim. Estranha a porta entreaberta no dormitório. Ao ser empurrada, range como um choro. Ó, João, e agora? Maria, Maria! O biscoito molhado murcha na mão direita de João. Em pingos, o leite cai no chão. Pinga, biscoito, pinga, pinga. O biscoito molhado no chão e João parece não acreditar no que vê. João, já era, João. Mas por que isso aconteceu? E por que tinha que ser com João? O que, João? Por que, João? Olha para a cama e vê Maria impregnada em outro. Ou melhor, em outra. Outra, João? Como assim, João? João finalmente descobre que, na verdade, minha Maria era João. Quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar.